Capítulo 4. Os Sete Potter. Harry voltou correndo ao seu quarto, chegando ainda em tempo de ver o carro dos Dursley se afastar rua acima. Avistou ainda a cartola de Dédalo Diggle entre Petúnia e Duda no banco traseiro. O veículo virou à direita, no fim da Rua dos Alfeneiros. Suas janelas se avermelharam por um momento ao sol poente e então desapareceu. Harry apanhou a gaiola de Edviges, a Firebolt e a mochila. Lançou um último olhar ao quarto anormalmente arrumado e então desceu desajeitado para o hall, onde pousou a gaiola, a vassoura e a mochila próximos ao pé da escada. A claridade diminuía rapidamente. O hall enchia-se de sombras crepusculares. Parecia muito estranho ficar parado ali, naquele silêncio, sabendo que ia sair de casa pela última vez. Anos atrás, quando os Dursley o deixavam sozinho e iam se divertir, as horas de solidão tinham se constituído num presente raro. Parando apenas para furtar alguma guloseima da geladeira, ele corria a escada acima para brincar com o computador de Duda ou ligar a televisão e trocar de canal à vontade. Dava-lhe um estranho vazio lembrar aqueles tempos. Era como lembrar um irmão mais moço que tivesse perdido. Não quer dar uma última olhada na casa? Perguntou a Edviges, que continuava aborrecida, com a cabeça sob a asa. Nunca mais viremos aqui. Você não quer lembrar os bons tempos? Isto é, olhe só para esse capacho. Que recordações. Duda vomitou aí depois que o salvei dos dementadores. Ele acabou me agradecendo, dá para acreditar? E no verão passado, Dumbledore entrou por essa porta. Harry perdeu por um instante o fio dos pensamentos, mas Edviges não fez nada para ajudá-lo a retomar seu discurso e continuou parada na mesma posição. Harry virou as costas para a porta da frente. E aqui embaixo, Edviges? Harry abriu uma porta sob a escada. É onde eu costumava dormir. Você nem me conhecia na época. Caramba, eu tinha esquecido como é apertado. Harry correu o olhar pelos sapatos e guarda-chuvas empilhados, lembrando-se de que acordava toda manhã encarando o avesso dos degraus da escada, que muito frequentemente estavam enfeitados com uma ou duas aranhas. Naquele tempo, desconhecia sua verdadeira identidade e ainda não descobrira como os pais tinham morrido, nem a razão de coisas tão estranhas sempre acontecerem ao seu redor. Harry ainda lembrava os sonhos que o perseguiam, mesmo naquela época. Sonhos confusos que incluíam clarões verdes. E uma vez, tio Walter quase batera com o carro quando lhe contaram um deles. Uma moto voadora. Um ronco repentino e ensurdecedor ecoou perto dali. Harry se endireitou abruptamente e bateu com o cocoruto no portal baixo, parando apenas para dizer alguns dos palavrões mais enfáticos aprendidos com o tio, saiu cambaleando até a cozinha com as mãos na cabeça e espiou o quintal pela janela. A escuridão parecia estar ondulando. O ar estremecia. Então, uma a uma, as pessoas começaram a aparecer instantaneamente à medida que se desfaziam os feitiços da desilusão. Dominando a cena, ele viu Hagrid, de capacete e óculos de proteção, montando uma gigantesca motocicleta com um sidecar preto. A toda volta, outras pessoas desmontavam de vassouras e, em dois casos, de cavalos alados negros e esqueletais. Abrindo com violência a porta dos fundos, Harry correu para o centro do círculo. Ergueu-se um grito de boas-vindas enquanto Hermione abria os braços para ele. Rony lhe dava um tapinha nas costas e Hagrid perguntava. Tudo bem, Harry. Pronto para o bota-fora? Com certeza. Respondeu, incluindo todos em um grande sorriso. Mas eu não estava esperando tanta gente. Mudança de planos. Rosnou o olho tonto, que segurava duas sacas grandes e cheias e cujo olho mágico girava do céu do anoitecer para a casa e dali para o jardim com estonteante rapidez. Vamos entrar antes de lhe explicar tudo. Harry conduziu-os à cozinha, onde, rindo e tagarelando, eles se acomodaram em cadeiras, sentaram-se nas reluzentes bancadas da tia Petúnia ou se encostaram em seus imaculados eletrodomésticos. Rony, magro e comprido. Hermione, com os cabelos bastos presos às costas em uma longa trança. Fred e Jorge, com sorrisos idênticos. Gui, cheio de cicatrizes e cabelos longos. O Sr. Weasley, o rosto bondoso, os cabelos rareando, os óculos meio tortos. Olho tonto, cansado de guerra, perneta, o olho mágico azul girando na órbita. Tonks, cujos cabelos curtos estavam pintados no rosa berrante de que tanto gostava. Lupin, mais grisalho, mais enrugado. Flor, esguia e linda com seus longos cabelos louros platinados. Kingsley, careca, negro, os ombros largos. Hagrid, de barba e cabelos sem trato, curvando-se para não bater a cabeça no teto. E Mundungo Fletcher, franzino, sujo e trapaceiro, com aqueles olhos caídos de Basset Hound e os cabelos empastados. O coração de Harry pareceu crescer e se iluminar ao vê-los. Gostava incrivelmente de todos, até de Mundungo, que ele tentara estrangular da última vez que o encontrara. Kingsley, pensei que você estivesse cuidando do primeiro-ministro trouxa, não? Perguntou do lado oposto da cozinha. Ele pode passar sem mim por uma noite. Respondeu. Você é mais importante. Harry, adivinha? Falou Tonks, empoleirada sobre a máquina de lavar roupa, acenando os dedos da mão esquerda para ele. Brilhava ali uma aliança. Você se casou? Gritou Harry, seu olhar correndo da Auror para Lupin. Que pena que você não pôde assistir, Harry. Foi super íntimo. Genial, meus para... Tudo bem, tudo bem. Teremos tempo depois para pôr as novidades em dia. Rugiu Moody, abafando a algazarra, e fez-se silêncio na cozinha. O bruxo largou as sacas junto aos pés e se virou para Harry. Dédalo provavelmente lhe disse que tivemos de abandonar o plano A. Pio Thicknesse passou-se para o outro lado, o que nos causou um grande problema. Decretou que são transgressões puníveis com a prisão ligar esta casa à rede de Flu, criar uma chave de portal, aparatar ou desaparatar aqui. Tudo em nome de sua maior proteção, para impedir que você sabe quem chegue a você. Coisa absolutamente sem sentido, uma vez que o feitiço de sua mãe já se encarrega disso. Na realidade, o que ele fez foi impedi-lo de sair daqui em segurança. Segundo problema. Você é menor de idade, o que significa que ainda tem um rastreador. Não estou... O rastreador! O rastreador! Interrompeu o olho tonto com impaciência. O feitiço que detecta atividades mágicas em torno de menores de 17 anos e que permite ao Ministério descobrir quando um menor faz uso da magia. Se você ou alguém ao seu redor lançar um feitiço para tirá-lo daqui, Thicknesse saberá. E os Comensais da Morte também. Não podemos esperar o rastreador caducar, porque no momento em que você completar 17 anos, perderá toda a proteção que sua mãe lhe deu. Em resumo, Pio Thicknesse acha que o encurralou de vez. Harry não pôde senão concordar com o desconhecido, o tal Thicknesse. Então, o que vamos fazer? Vamos usar os únicos meios de transporte que nos restaram. Os únicos que o rastreador não poderá detectar, porque não precisamos lançar feitiços para usar. Vassouras, destralhos e a moto do Hagrid. Harry percebia falhas nesse plano. Contudo, calou-se para dar a olho tonto a chance de continuar. Ora, o feitiço de sua mãe só se desfará sob duas condições. Quando você se tornar maior, ou... Moody fez um gesto abrangendo a cozinha impecável. Quando deixar de chamar este lugar de lar. Hoje à noite, você e seus tios vão seguir caminhos separados, concordando plenamente que jamais voltarão a viver juntos, certo? Harry assentiu. Então, desta vez, quando você sair, não haverá retorno. E o feitiço se desfará no momento em que deixar o âmbito desta casa. Decidimos desfazer o feitiço antes, porque a alternativa é esperar você sabe quem entrar e capturá-lo no momento em que completar 17 anos. A única coisa que temos a nosso favor é que você sabe quem ignora que estamos transferindo você hoje à noite. Deixamos vazar uma pista falsa no ministério. Acham que você vai esperar até o dia 30. Ainda assim, estamos lidando com você sabe quem. Portanto, não podemos confiar que ele se deixe enganar com a data. Certamente, por precaução, terá alguns comensais da morte patrulhando o céu desta área. Então equipamos umas 12 casas diferentes com toda a proteção que é possível lhes dar. Todas aparentam ser aquela em que vamos escondê-lo. Todas têm alguma ligação com a Ordem. Minha casa, a do Kingsley, a de Muriel, tia de Molly. Entende a ideia? Entendo. Confirmou Harry com pouca sinceridade, porque ainda era capaz de ver um enorme furo nesse plano. Você vai para a casa dos pais de Tonks. Uma vez dentro dos limites dos feitiços protetores que lançamos sobre a casa, poderá usar uma chave de portal para a toca. Alguma pergunta? Sim, respondeu Harry. Talvez eles não saibam para qual das 12 casas seguras eu irei primeiro, mas não ficará meio óbvio? E ele fez uma rápida contagem das cabeças. Quando 14 de nós voarmos para a casa dos pais de Tonks? Ah, disse Moody. Me esqueci de mencionar o principal. Os 14 não irão voar para a casa dos pais de Tonks. Haverá 7 Harry Potter deslocando-se pelo céu hoje à noite, cada um deles com um companheiro, cada um rumando para uma casa segura diferente. De dentro do casaco, Moody tirou um frasco contendo um líquido que parecia lama. Ele não precisou acrescentar mais nada. Harry entendeu o restante do plano imediatamente. Não! Exclamou alto, sua voz ressoando pela cozinha. Nem pensar! Eu avisei a eles que essa seria a sua reação. Disse Hermione com um ar indulgente. Se vocês acham que vou deixar 6 pessoas arriscarem a vida, porque é a primeira vez para todos nós, interpôs Rony. Isto é diferente. Fingir ser eu? Bom, nenhum de nós gostou muito da ideia, Harry. Disse Fred, sério. Imagine se alguma coisa der errado e continuarmos para o resto da vida retardados, magricelas e ocludos. Harry não sorriu. Não poderão fazer isso se eu não cooperar. Precisarão que eu ceda uns fios de cabelo. Então lá se vai o plano por água abaixo. Comentou Jorge. É óbvio que não há a menor possibilidade de arranjar fios dos seus cabelos, a não ser que você colabore. É, 13 de nós contra um cara proibido de usar magia. Não temos a menor chance. Acrescentou Fred. Engraçado, disse Harry. Realmente hilário. Se tivermos que usar a força, usaremos. Rosnou Moody, seu olho mágico agora estremecendo um pouco na órbita ao encarar Harry com severidade. Todos aqui são maiores de idade, Potter, e todos estão dispostos a se arriscar. Mundungo sacudiu os ombros e fez uma careta. O olho mágico virou de esguelha pelo lado da cabeça de Moody para repreendê-lo. Não vamos continuar a discutir. O tempo está passando. Quero alguns fios de cabelo seus, moleque. Agora! Isto é loucura. Não há necessidade... Não há necessidade! Rosnou Moody. Com você sabe quem aí fora e metade do ministério do lado dele. Potter, se dermos sorte, ele terá engolido a pista falsa e estará planejando emboscar você no dia 30. Mas ele será doido se não mantiver 1 ou 2 comensais da morte vigiando. É o que eu faria. Talvez eles não possam atingir você nem esta casa enquanto o feitiço de sua mãe estiver em vigor. Mas está prestes a caducar e eles têm uma ideia geral de sua localização. A nossa única chance é usar chamarizes. Nem mesmo você sabe quem é capaz de se dividir em 7. O olhar de Harry encontrou o de Hermione e desviou-se rapidamente. Portanto, Potter, os fios do seu cabelo, por gentileza. Harry olhou para Rony, que fez uma careta como se dissesse: dá logo. Agora! Vociferou Moody. Com todos os olhares convergindo para ele, Harry levou a mão ao topo da cabeça, agarrou um punhado de fios e arrancou-os. Ótimo! Disse Moody, mancando até ele e puxando a tampa do frasco de poção. Aqui dentro, por gentileza. Harry deixou cair os fios no líquido cor de lama. No instante em que o cabelo tocou a sua superfície, a poção começou a espumar e fumegar, e instantaneamente se tornou límpida e dourada. Ah, você parece muito mais gostoso que o Crabbe ou o Goyle, Harry. Comentou Hermione antes de notar as sobrancelhas erguidas de Rony, e corando levemente acrescentou. Ah, você entendeu o que eu quis dizer. A poção de Goyle lembrava um bicho-papão. Certo, então. Os falsos Potter alinhem-se do lado de cá, por favor. Pediu Moody. Rony, Hermione, Fred, Jorge e Flor se enfileiraram à frente da reluzente pia de tia Petúnia. Falta um, disse Lupin. Aqui, respondeu Hagrid rispidamente e, erguendo Mundungo pelo cangote, largou-o ao lado de Flor, que enrugou o nariz deliberadamente e foi se postar entre Fred e Jorge. Ele disse que preferia ser guarda, reclamou Mundungo. Cala a boca, rosnou Moody. Como já lhe expliquei, seu verme invertebrado, quaisquer comensais da morte que encontrarmos tentarão capturar Potter e não matá-lo. Dumbledore sempre disse que você sabe quem iria querer liquidar Potter pessoalmente. Serão os guardas que terão de se preocupar mais. Os comensais da morte tentarão eliminá-los. Mundungo não pareceu muito tranquilo, mas Moody já tinha tirado de dentro da capa meia dúzia de cálices, que distribuiu após servir em cada um a dose da poção polissuco. Todos juntos, então. Rony, Hermione, Fred, Jorge, Flor e Mundungo beberam. Todos ofegaram e fizeram caretas quando a poção chegou à garganta. Imediatamente, suas feições começaram a borbulhar e distorcer como cera quente. Hermione e Mundungo cresceram de repente. Rony, Fred e Jorge encolheram. Seus cabelos escureceram. Os de Hermione e Flor pareceram reentrar na cabeça. Moody, indiferente, começou a soltar os cordões das enormes sacas que trouxera. Quando tornou a se aprumar, havia 6 Harry Potter exclamando ofegantes diante dele. Fred e Jorge se viraram um para o outro e disseram juntos: Uau! Estamos idênticos! Não sei não, acho que estou mais bonito, comentou Fred, examinando seu reflexo na chaleira. Bah! Exclamou Flor, mirando-se na porta do micro-ondas. Dê não molha para mim. Estamos horrenda. Se as roupas ficarem largas em vocês, há tamanhos menores aqui, disse Moody, indicando a primeira saca. E vice-versa. Não esseçam os óculos. Há 6 pares no bolso lateral. E depois de se vestirem, a bagagem está na segunda saca. O verdadeiro Harry achou que aquela talvez fosse a cena mais bizarra que já presenciara na vida. E já vira coisas extremamente exóticas. Observou seus 6 duplos mexerem na saca de roupa, tirar trajes completos, pôr os óculos e guardar as próprias coisas. Teve vontade de pedir que demonstrassem um pouco mais de respeito por sua intimidade quando começaram a se despir sem censura, visivelmente mais à vontade em desnudar o seu corpo do que estariam com os próprios corpos. Eu sabia que Gina estava mentindo sobre aquela tatuagem, disse Rony, olhando para o próprio peito nu. Harry, a sua visão é ruim mesmo, comentou Hermione ao colocar os óculos. Uma vez vestidos, os falsos Harry Potter tiraram da segunda saca mochilas e gaiolas de coruja, cada uma contendo uma alvíssima coruja empalhada. Ótimo! Aprovou Moody quando, por fim, os 7 Harry vestidos, equipados com óculos e bagagem, se viraram para ele. Os pares serão os seguintes. Mundungo irá viajar comigo de vassoura. Por que vou com você? Protestou o Harry mais perto da porta dos fundos. Porque você é o único que precisa de vigilância. Rosnou Moody, e de fato, seu olho mágico não se desviou de Mundungo enquanto continuava. Arthur e Fred. Eu sou Jorge, disse o gêmeo para quem Moody estava apontando.